que ela se foi, ainda estou sozinho. E nem por um momento eu a esqueci. me beije, me sufoque de amor, amor. Muito obrigado, galera.